da só um minuto, Unix 07. Contato radar, suba para o nível de voo 360, via saída da EL. 360 da EL, a saída é gol 1161. 961, chame centro Recife, frequência da 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 95. 1251, alterna 3395, voo 1961, boa. espera do hotel, chama o turno número 3195, posiciona 0 no meio. 7 autorizado a manteve a pista, confirmando a linha, cola via pista, o vento é 1-600-059, hoje estou altimente no 0 no meio. 7, decolado 08, chamo controle Salvador, frequência 120, decimal 80, bom voo. Chama controle 208, 07. Controle ao Olimpo 07. 07, contato radar, se vai para o nível de voo no 00, até os 2000 pés, vai direto coral. Após 2000, direto coral, subindo para 1100, Olimpo 07. Roger. Olimpo 07 após Coral, autorizado direto Raíra, da presença em serviço radar encerrado, a 5.8 milhas para a posição Coral, mantenha nível de voo 100 e chame controle em Ilhéus, 120 decimal a menos.